um take um. 3, 2. Pedro Marcão, do ônibus Hacker. Sua primeira viagem com ônibus? Não. Já foi para vários lugares? Já fui para vários lugares. Por que o ônibus Hacker? Porque a gente queria. Tá gravando? Em determinado momento, a gente sentiu vontade de ter um ônibus. E aí a gente teve. Como isso aconteceu? A gente ficou um tempão pensando. A gente ficou um tempão querendo. Querendo de brincadeira, né? Aquela coisa. Pô, ia ser muito legal se a gente tivesse um ônibus. Aí num dia determinado, a gente decidiu que era aquele dia que a gente ia ter um ônibus. Que a partir dali não tinha mais volta. A gente aproveitou que tinha uma plataforma nova no Brasil de financiamento coletivo, chamado Catarse. Escreveu o projeto, foi no FISL, aliás. A gente estava lá no FISL e resolveu, pô, não estamos fazendo nada, vamos sentar e escrever um projeto. Aí a gente escreveu um projeto que dizia, olha, nós somos a Transparência Hacker e a gente decidiu que vai ter um ônibus. E esse ônibus vai viajar pelo Brasil levando as práticas e as coisas que a Transparência Hacker faz, fez e fará. E foi mais ou menos isso. Aí a gente colocou 40 dias para captar 40 mil reais, R$1.000 por dia, porque a gente não queria esperar muito para ter o ônibus. E aí a gente colocou esse projeto no Catarse e depois disso foi uma correria danada, a gente captou esse dinheiro. Na verdade a gente conseguiu mais, R$58.000, numa virada histórica nos últimos minutos do segundo tempo. E aí a gente pegou o dinheiro e comprou o ônibus. E é por isso o ônibus Hacker. Quais eram essas práticas da Transparência Hacker que tinha expectativa de ver embarcando aqui? O que era a Transparência Hacker? Quais as práticas que as tornavam tão interessantes? Ah, as práticas são muitas e múltiplas, né? Então cada um da Transparência Hacker trouxe as suas, né? Trouxe as suas ideias. E pós-Transparência Hacker, a partir do ônibus, isso então expandiu para muito além. E a gente passou a aceitar todo mundo que queira vir estar junto e fazer coletivamente. Então acho que o fazer coletivamente com certeza é uma dessas práticas fundamentais. Mas está muito ligada a essa questão da transparência. E não da transparência controle social, né? Não da transparência como o Brasil lê. Mas a transparência como o hacker lê, né? No sentido isso é uma ferramenta de empoderar o indivíduo, de tornar as pessoas mais capazes, e capazes é uma palavra capciosa, mas de toda forma, mas capazes de fazer coisas, né? De produzir para si e para o seu coletivo respostas, perguntas, novos sentidos, novos olhares, política, crochê, sons, música, então a gente foi derivando desse sentido, mas lá atrás veio muito com essa ideia mesmo de que a gente precisava levar essa discussão, que é uma discussão de uma outra forma de fazer política, que vai além da representação, além de Brasília, além do terno e gravata, para fora do nosso próprio umbigo. Então sair da lista de discussão da Transparência Hacker, né, e entrar nos espaços mesmo para dialogar olho no olho com as pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa no local, que às vezes não conseguem fazer essa ponte e entrar na internet numa comunidade como a Transparência Hacker, sem que a gente vá lá se abrir para troca. Pedro Marcou, o ônibus Hacker é um experimento de ciência, é um experimento de arte ou é um experimento político? Eu acho que ele é todas essas coisas, com certeza. Em que medida? Ah, 30% ciência, 30% política, 30% arte e 10% ou 110% todas as outras coisas. ônibus em si, ele não é, né? O ônibus em si só ganha vida quando tem gente dentro. Então, dependendo de quem está circulando pelo ônibus nessa ou naquela viagem, essas pontas se intensificam. Então, quando você está trazendo as questões da rádio livre, né? Quando a gente começa a brincar com a eletrônica básica, quando a gente começa a mexer com o Arduino, a gente está trazendo aí essa coisa da ciência de garagem com mais força. E outra medida, quando a gente está fazendo oficinas de Gangnam Style, a gente está fazendo aí uma provocação artístico-cultural muito interessante. Peraí que parou de gravar essa porra. Se quer bom, tá de ótimo. Oi? Vamos dar um ré. É que ele manda override aqui, eu quero tá override. Tá cheio, será? Eu gravei meio ali, não sei. Override. Nossa, o que tem duas captações aqui? Oi? Tem duas aqui, essa é essa. Vamos seguir. Tem outro já, que bom. Qual aqui? Você já viajou com o busão, vocês queriam ter um busão e tem. Qual que é o barato do busão agora que você tá na estrada? Eu acho que você gostou de fazer, quais atividades foram interessantes? Eu acho que a coisa mais legal do ônibus é que ela abre espaço pro inusitado. Ela é essa coisa de você dar uma liberdade quase absoluta pros indivíduos pirarem nas suas próprias loucuras, mas numa dimensão coletiva, trouxe uma coisa que eu nunca tinha imaginado, que é isso. Quando de repente você vê oficina de crochê, oficina de Gangnam Style, oficina de ukulele, e isso se afasta daquele projeto original de transparência através dos dados abertos, dos códigos e ao mesmo tempo super aproxima, eu acho que essa é a coisa mais incrível que eu vi acontecer no ônibus, aí se transformar de um espaço que não tinha limites e que já era um espaço aberto para um espaço muito mais aberto do que eu, pelo menos, mas ouso dizer que qualquer uma das pessoas que estão aqui podia ter imaginado. Então ele vira um experimento em si mesmo, é radicalmente aberto, e a experiência de estar no ônibus te transforma pelo processo. É menos a oficina que eu faço e o fato de eu fazer as oficinas. Você sente que de alguma forma o ônibus faz parte de algo maior que está acontecendo? Eu acho que sim, com certeza. Eu acho que o ônibus, ele não tem essa pretensão. Então assim, a gente está fazendo parte de todo um movimento que, na minha leitura, é super revolucionário, que tem a ver com a entrada do digital, né, como força disruptiva das ordens estabelecidas e das instituições estabelecidas. E o ônibus, ele é, né, a essência dessa história, né, ele é um elemento disruptivo que a gente vai introduzindo fisicamente na cidade, no evento, na estrada. Mas ele não é necessariamente. Ele não está entrando na disputa da macro-política. Então, assim, a gente não está, não tem. Eu não quero colonizar o Brasil com ônibus, saca? Não quero que esse seja o futuro. Ah, não, porra, que legal seria quando tiver. Eu não estou preocupado com os milhares de outros ônibus hackers que podem surgir a partir desse. Estou preocupado com esse, com as possibilidades de transformação que ele tem no local agora, através das pessoas que estão aqui. Mas com certeza, ele faz parte de tudo que está acontecendo dentro desse circuito de cultura digital, vai para tentar reduzir para caber. E só na gente ser o ônibus, né, e fazer o ônibus, a gente começa a interferir e influenciar uma série de outras coisas automaticamente. Por exemplo, você já viu de mudança? Ah, então, eu não sei dizer, por exemplo, o que eu já vi de mudança. Porque eu sei que muda. Eu sei que muda porque as pessoas que entram em contato com o ônibus e mudam e levam isso para suas práticas vão de alguma maneira contagiar suas práticas com isso aí. É muito difícil apontar pragmaticamente e falar, pá, isso aí foi o ônibus hacker. Até porque não foi. Foi o ônibus hacker e uma centena de outras coisas e influências. Mas que o ônibus influencia, eu tenho certeza, porque ele me influencia. E as minhas práticas, né, no meu cotidiano e nas pessoas que me cercam se alteraram por causa do ônibus. Ficaram mais abertas, mais aptas ao diálogo, ainda que seja um diálogo violento. Me deu a possibilidade de dialogar com pessoas que são absolutamente diferentes de mim em tantas coisas e que encontram aqui no ônibus, por exemplo, um espaço comum de diálogo onde a gente pode discutir qualquer assunto de campo eletromagnético da Terra, passando por política partidária, passando por receita de crochê e receita de massinhas condutivas. Tudo vira tema. Não tem tabu, a gente pode discutir tudo. Isso é legal. Você falou que a cultura digital traz algo revolucionário, que o busão hacker faz parte disso, que modifica as pessoas que passam dentro dele, que de alguma forma está mudando isso. Como você vê o futuro a partir da cultura digital? A disputa do futuro, possibilidades abertas? Eu acho sempre que o digital é um campo de potência muito grande. Eu sempre que eu falo sobre o digital e eu falo de maneira eufórica quase, é porque eu vejo essa potência. Ele tem a possibilidade de diminuir a desigualdade. No limite, porque ele diminui a desigualdade informacional. Mas isso mora no campo da potência. A gente está num país que tem altos índices de exclusão digital. A gente mora num país que tem uma desigualdade filha da puta e a gente tá falando e a câmera não tá gravando. É isso? Não, acabou de filmar. Eu tava numa alguém tem uma câmera assim aí com. Essa é esse controle para cá. Gosta muito do inversor, velho. Inversor é sem prova. Não funcionava. A sua grava? Minha tá gravando. Ela grava mais ou menos 15 minutos e para. Essa é controle para cá. Eu tava na pergunta que ele tava. Cabinho. Dentivo, ele vai ensinar a gente. Vamos ensinar a juntar no KDS logo depois. Então. Vai editar no KDS. Vai editar no KDS. Cadê live? Open shot! Open shot, eu vou falar bem assim. Open shot. Cine leva, tá bom? Cine leva. Cine leva é um clonão do Aft. Cine leva é bom se você tiver o cacoete do Ctrl S. Se a cada 3. Você não ter gravado isso. Foi mal, hein? Eu tive foi três movimentos. Você ter gravado um dia. A gente defende outras práticas de carro para o Budão. A comunicação é boa, mas é um pouco violenta. Dita. Empurra aí. Vamos refazer, Kevin. É, você já tá no hack, não? Já tá gravando, tá tentando, pode ver? Vou refazer a última pergunta. Tá bom, eu também não me lembro qual é. Oi. Tem. Você falou que o digital tem um. Tem um papel revolucionário que o busão faz parte, modifica as pessoas e tá fazendo parte dessa disputa, discussão, criação do digital. Como você vê o futuro, que a possibilidade de futuro tão aberta. Acabar o cartão, aqui tem outro. Eu também era boa pra acabar. digital tem uma... traz uma possibilidade de diminuir as desigualdades, de equalizar, por exemplo, o acesso à informação. E fazendo isso, ele se torna capaz de diminuir de alguma maneira as desigualdades. Agora, tem estrada pra caramba pra gente chegar nisso, né? Porque o desigualdade. O digital. Ele, na verdade, existe como potência. Eu sempre conto dessa história, né, quando me perguntam assim, ah, não, o ativismo, como você vê, não sei o quê, e por que que você faz essas coisas, não sei lá, velho. Mas é muito fácil pra mim, porque se você sai ali da Avenida São Luís, onde eu moro, e caminha até a Vitorino Camilo, onde é a Casa de Cultura Digital, você consegue ver, né, e sentir e sacar na hora as desigualdades. Qual é o problema? Ah, qual é o problema? Esse é o problema. Caminha ali que você vai ver. Para você não ver, você tem que fazer um esforço muito grande. E muita gente faz e muita gente vive a vida sem ver. Mas a partir do momento que você para olhar, não tem como você escapar, né, dessa desigualdade enorme que separa eu, que moro ali na Avenida São Luís, no 20º andar, tenho um apartamento legal e todos esses dispositivos tecnológicos, de quem não tem acesso a isso. Mas no digital como potência, e é sempre bom frisar, existe a possibilidade de todas essas pessoas, todos nós, sermos iguais, ou termos a mesma possibilidade, porque o digital não faz essa distinção. É a neutralidade da rede levada para o outro lado. Ou seja, os pacotes vão ser sempre tratados de maneira igual perante a rede. Então eu acho que mora aí a potência do digital. Quando a gente leva o digital para fora do próprio umbigo, como eu estava falando, e alcança com ele outras pessoas, a gente empodera essas pessoas de uma tecnologia que há poucos anos atrás estava restrita a um grupo muito seleto de pessoas que detinham todo o poder econômico. Achei a caixa com todos os dados. Não sei se veio. Então ela é uma ferramenta que ajuda a sacudir um pouco essa balança. Seja no caso do campo da comunicação, que antes estava hiper, ultra restrito a quem detinha a capacidade técnica, agora, ainda que não seja para todos, que não exista de maneira imânime, qualquer câmerazinha comprada no Paraguai consegue produzir esse tipo de registro e consegue colocar esse registro na roda e com isso potencializar as ações. Então você acabou de falar do poder que, potencial do digital para ajudar a transformação da desigualdade que é visível, palpável e está lá. Nos últimos séculos muitas outras pessoas vinham fazendo, vêm fazendo lutas também contra essa desigualdade. Como que essa nova cultura política que o digital traz está se relacionando no Brasil com as outras culturas políticas existentes? Lutas por terra, por teto, por educação? Eu diria que muito mal. Tem encontros, são poucos. Quando tem esses encontros, existe um desnível tão grande de conhecimento para os dois lados, né? Assim, existe uma barreira muito difícil de transformar. De discurso mesmo, de forma de falar, né? De vocabulário, daqueles que dominam a tecnologia, e daqueles que estão há muitos anos na disputa uma série de questões e de problemas complexos que afetam o mundo. A gente na Transparência Hacker tentou fazer e vem fazendo muito mandracamente alguns desses encontros. É sempre muito difícil. A gente perde uma, duas, três horas tentando se entender e falar, e nivelar o discurso por todas as partes, tentando encontrar um lugar comum de fala. Mas acho que isso é natural. Acho que tem uma resistência muito grande de boa parte dos movimentos sociais com a tecnologia. Entre outras coisas, porque até recentemente a tecnologia era identificada como uma ferramenta de opressão e controle. Ainda é. A diferença é que ela agora começa a vazar pelos poros e começa a outras pessoas terem acesso a essa tecnologia. E a gente pode fazer, né, o contra-ataque. Tecnologia não é acessível a todos. Pode, muito pode. Casa de Ferreiro, espeto de pau. Ônibus, tá aqui. Isso. Você vê soluções e saídas, não só teóricas, como práticas, propostas práticas para superar essa lacuna que você mesmo vê essa divisão? Você vê que no futuro essas culturas políticas distintas em lutas vão se somar para alguma conseguir fazer transformações? Claro, sem dúvida. Acho que já estão, né? Eu tenho. Faz 3 anos que a gente está com a Transparência Hacker, né? Fazendo esse tipo de coisa. A proposta original da Transparência Hacker era conectar desenvolvedores, hackers, designers e pessoas que dominam a técnica com todo o resto e outro tipo de gente para que desse intercâmbio nascessem coisas mais legais. Isso tem acontecido. Então a gente tem conseguido manter e montar um grupo plural que inclui pessoas de diferentes perfis e diferentes áreas. Ao mesmo tempo, nos dois últimos anos, eu tenho sentido um interesse muito grande dos movimentos sociais e das organizações de base de entender o digital. Assim, por algumas partes, né? O todo continua resistindo. Mas por algumas partes a gente já começa a ver um interesse que tem um monte de motivos, e inclusive, enfim, Transparência Hacker é isso, um motivo econômico claro, que é, enfim, as organizações sociais do Brasil estão vivendo uma crise de financiamento internacional já tem algum tempo. E o digital vem também como resposta a isso. Então não é... Você acha que da mesma forma que a Transparência Hacker, ela mais também do que realizar é de criar demanda, né? E também o papel dela de criar demanda dentro do governo, mas de criar demanda dentro dos próprios movimentos. Eu acho, com certeza. E aí eu acho que tem essa de na verdade ser uma busca que a Transparência Hacker faz, que é por isso, né? Mais pela divulgação. Não mais, mas essa questão da divulgação do processo pela prática. Não, eu acho que a gente está fazendo bem. É, a gente tem. Mas é isso, como tem uma coisa confessar para vocês, tem um grande problema aí. Onde que mora a dificuldade, tá, dessa relação? Na prática. A Transparência Hacker, ela nasce da vontade de fazer. Fazer, né? Produzir, exteriorizar coisas. Isso é um processo que é um processo rápido, é um processo, né, um processo de produção, é o eterno beta, porra, vamos fazer e vamos soltar na rede, vamos fazer e vamos... E essa velocidade do fazer, cuspir, jogar, né, escarrar as coisas, ela não é muito condizente com a velocidade de trabalho e de reflexão da maioria dos movimentos e das organizações de base. Sequer com a velocidade... Essa coisa da autonomia do indivíduo, de você vai lá e faz o que quiser, e se o outro cara não quiser, ele vai e faz diferente, isso não trabalha muito bem com o modelo de decisão que os movimentos sociais de base têm. O movimento social de base não funciona assim, cada um faz o que quer e tá beleza, e vamos atirando para todo lado. Então essa construção, né, de visão política, que é super importante para a maioria dos movimentos sociais de base, que não existe na transparência hacker, não existe no ônibus hacker, né? Ela vai existir na paralela. Então, assim, pelo acúmulo do fazer, a gente vai construindo minimamente um campo de atuação política. Mas não tem assim, ah não, vamos sentar aqui e decidir e jogar moedinha, pô, e essa palavra, né? A gente não gosta dessa palavra. Esses dois ritmos, é difícil fazer eles entrarem em consonância. Então a gente tem feito bastante isso, né, de fazer e ao fazer gerar exemplos e gerar práticas, mas a gente tem feito muito pouco e sido muito mal sucedido nessa proposta de encontro conjunto, de senta aqui galera do movimento de habitação, vamos sentar e conversar, porque a gente é muito acelerado, é isso que eu falo, a gente fez 2 ou 3 encontros da Transparência Hacker com o movimento da habitação, e não deu certo, porque de um lado, a Transparência Hacker saiu do terceiro encontro falando a gente não fez nada, a gente não está conseguindo produzir nada, porque os problemas são sempre muito complexos, muito inatingíveis, e nada dá certo. E por outro lado, os movimentos que estavam ali presentes, também saem com a impressão de, porra, mas não está adiantando nada, eu não estou entendendo o cacete do que esses moleques estão falando. Então é difícil, é uma prova de resiliência mesmo. E como o nosso tempo é escasso e inútil, né, fica super difícil. Com o movimento de habitação durou 3 encontros. Com o movimento de drogas, durou também seus 3 ou 4 encontros. Mas enfim, a gente vai construindo. E acho que a gente tem que ir pesando a mão mais e mais nisso aí. Trazendo mais pessoas, né, mais... não é intermediário é uma palavra ruim, mas meio de campo mesmo, sabe? O cara que consiga ficar nessa ponte, que mais que consiga, que tenha essa vontade e essa disposição de fazer esse trânsito, que é um trânsito que vai exigir energia para compreender os dois lados, né? A função do intérprete, tradutor e intérprete, é uma função difícil pra caramba. E pra fechar, coisas que não apareceram. Fechar, vamos deixar esperar um pouco. Porque senão é importante no meio da frase. Espera isso aqui parar de piscar. Aí isso tá ótimo. Fecha, eu vou tocar uma linda música pra você. Oh yeah! A pergunta de fechamento, já esteve pensando que a gente não perguntou, não passamos aqui nessa rápida entrevista. Você acha importante falar pra uma apresentação de assim, pro busão, esse vídeo é meio pro busão. Tá bom. Eu acho que vou pegar. Se botar uma bateria fria aqui, melhora esse negócio da temperatura. Eu tenho uma lá na minha. No bolso. Vai. Deixa eu ver aquela agulha. Essa aqui, prateada? É. É por causa da temperatura da bateria, vai, cara. Vai, eu acho que é a temperatura do chip. Só tem isso. Não, mas a bateria ajuda. É, bom. Tem gente que. Eu sei. Tem gente que deixa uma sacola térmica assim. Cheia de bateria gelada? Cheia de bateria gelada. Ah, é? Mas essa não tá gelada, mas é que a outra deve estar fervendo. Esse é o problema de se gravar com câmeras de foto. Mas assim, porque não rola isso, Fred? Ou pergunta pra Dani se não rola. Ah, pode entrevistar ela lá. Se enganou, meu bem. Pode vir quente que eu estou vendo. Uma coitadinha. Calma aí, só. Calma aí. Calma aí, que você não é levinho.